assim. Você quem quis parar e agora tem a vida toda pra pensar. Você pediu um fim, você falou não dá, e agora sabe que eu não vou te preservar. Eu te alertei de tudo e me dei sem escudo, e nada você pode reclamar. Eu fiz até a surra e fui parar na rua, sem saber o que faltou te dar. Agora você sabe o que fazer, só tô falando pra não se meter. Se eu tô saindo todo dia, se eu tô bebendo adoidado e arrumando contatinho, se mete não. Se disserem que me viram com alguém mais nova que você, minha resposta já tá pronta. Não se mete não. Se eu tô saindo todo dia, se eu tô bebendo a doidar, não se mete, não se mete não. E daí? E daí? Não se mete. Você que quis assim, você que quis parar, e agora tem a vida toda pra pensar. Você pediu o fim, você falou não dá, e agora sabe que eu não vou te preservar. Eu te alertei e me dei, e nada você pode reclamar. Eu fiz até e fui parar, sem saber o que faltou te dar. Agora você sabe o que fazer, só tô falando pra não se meter. Se eu tô saindo todo dia, se eu tô bebendo adoidado e arrumando contatinho, não se mete não. Se disserem que me viram com alguém mais nova que você, minha resposta já tá pronta. Não se mete, não se mete não. Se eu tô saindo todo dia, se eu tô bebendo adoidado, não se mete, não se mete. Se disserem que ela é gostosa que você, minha resposta já tá pronta. Nosso encontro é...